latindo no meio dos que miavam, invisível no meio dos que miravam. Minha avó dizia, não se derrama, ela se foi, foi tudo por água abaixo. Meus sentimentos, tesouros em mapas raros, o sábio disse, não se fere quem se ama. Eu tô me cuidando bem, obrigado, tô na segunda garrafa do meu signo degradado. Esse tati, pop, bigota, mec, mais um check, um check-in. Eu tô sempre na minha melhor fase, passando de fase, sem pular etapas. Socos e tapas, olhos e mapas, pessoa da escolha que te destaca. E não vi disso que 9 sem vez, tá feito, já fez, já foi. Deu um tiro no próprio pé e tento correr depois. Eu quero ver quem vai correr quando esquentar. Eu quero ver quem vai ficar quando esquentar. Eu quero ver quem vai correr pra prosperar. Eu quero ver quem vai ficar pra se queimar. É, hoje eu vejo o que eu já fiz. Eu sei que eu posso ser melhor. Hoje eu me conheço bem. Eu sei que eu posso tudo. Mas fora do padrão, que hoje se tornou padrão de rima. Hoje correndo pra não perder o voo, antes correndo pra não perder pra polícia. E tu reencarnou várias vezes. Por isso que quer cuidar de outras vidas. Enquanto vários querem ser o herói do bairro, só viraram super choque de tanto raio. Eu vivo ao lado do perigo, moleque, tipo Dalila retocando meus dreads. De poder eu tenho fome, Eva me deu a maçã, era só o número do iPhone. Enquanto os querem o circuito mais curto, logo curto o circuito. Seja trap ou boom bap, eu carrego magias do antigo e do novo mundo. Eu quero ver quem vai correr quando esquentar. Eu quero ver quem vai ficar quando esquentar. Eu quero ver quem vai correr pra prosperar. Eu quero ver, quero ver. Quem vai ficar pra se queimar. É, hoje eu vejo o que eu já fiz. Eu sei que eu posso ser melhor. Hoje eu me conheço bem. Eu sei que eu posso tudo. Não pare, eu sou o mar, não onda enxurrada. Não me acham pelo faro, entregue a cachorrada. Meus mano cortando sempre tipo açougueiro. Ou seja, churrasco que é época de vacas magras. Meus mano tão correndo na indola, tipo bomba relógio, pronto pra explodir a qualquer hora. Deus detalhe tipo operar, nenhuma arma contra nós prosperará. Só pra te mover, que eles dizem que é uma merda. Hoje eu te vejo no olho que tudo vê. Eu sei a rota antes do primeiro início. Fugir disso é suicídio. Verás que bruxar na hora de concluir os planos. E agora levar alguém pro motel pra ficar só conversando. Vai aqui, ó. A bebe. Fica com a